031. Temos a informação Bravo, cruza 200 para o 150. Coma 031 na proa de Duna, desça para 2.000 pés, ajuste coma 013. 2.000 pés na proa de Duna, com 1013, gol 9031. O voo 9031 não confirma velocidade na descida? Está mantendo 3209. A gente pode manter o voo 9031. Vamos manter então 320, 9031. O 9031 estabilizou? Estabilizando no momento, 9031. Completa com a torre 186, bom pouso. 186, boa noite, 9031. Trip 5556 identifica inicialmente, mantenha ainda a chegada Mari, mas próximo será vetorado para a pista 17. Descendo para o 050, trip 5556. Até o 050. Alpha Mike Echo 4529. Radio contact on departure, climb to level 340, Arbor departure, and fly direct to Arbor. Alpha Mike Echo 4529, radar contact, climb to level 340, and they get booked. Direct to Arbor. Alpha Mike Echo 4529. They are flying that at Arbor. Alpha Mike Echo 4529. Alpha Mike Echo 4529, call Recife 126.0, 128.8. Call Recife Center 126.0, 128.8. Salvador, Gol 9073, bom dia. Gol 9073, contato radar da colagem, saída da Elda, presente, voa direto bridge, o Gol 9073. Mete direto bridge, 6380, Gol 1973. Jeep 5556, desça para 3.000 pés, o ajuste padrão. 3.000 com 1.013, 5556. Estou sobrevisitou agora para final da 17, eu vou andar para o 030, trip 5556. Para o 030, 5556. Gol 9073, confirme a velocidade na subida. 9073, tá com 250 a princípio. Certo. Após acelerar para 300. Por gentileza. A senhora quer que acelere já agora? Se tiver condições. Acelerando para 330 agora. Sim, chegou 9073. Trolley, boa noite, Gol 9061. Gol 9061, contato radar 400, saída bloco com alfa. Bloco 9061. 5556, direita proa 070, reporta visual para mudança de plano. Direita 070, tu vai reportar visual com 175556. Seguindo a descida, o 5556 com referência ali. Até 2000 pés, reporta para mudança de plano. Até 2000 reportará 5556. O trip 5556 completa direita para o 085. Reporta visual para mudança de plano. Direita 085 vai reportar visual para mudança. 5556. Gol 9073, Recife 251-3325. Grato pela cooperação. Está confirmando a última, é 133-45. 133-2525. Ah, 25, bom trabalho, até a próxima. Disponha. Nove zero meia um no Recife, 251-3325, bom voo. 5556, visual com a 17. 5556, completa o final da 17, minha torre 18612, é o seu voto. interceptar sinal, chama 2286, 5556, obrigado, até já.